Oi, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 124 do livro de exercícios de um curso em milagres. Que eu me lembre que sou um com Deus. Hoje damos graças mais uma vez pela nossa identidade em Deus. A nossa casa está em segurança. A proteção nos é garantida em tudo o que fazemos. O poder e a força estão ao nosso alcance em todos os nossos empreendimentos. Não podemos falhar em nada. Tudo o que tocamos se reveste de uma luz brilhante que abençoa e cura. Em unidade com Deus e com o universo, continuamos o nosso caminho, regozijando-nos com o pensamento de que o próprio Deus vai conosco a toda parte. Como são santas as nossas mentes, e tudo o que vemos reflete a santidade dentro da mente que está em unidade com Deus e consigo mesma. Como os erros desaparecem com facilidade e a morte dá lugar à vida, que dura para sempre. As marcas brilhantes dos nossos passos indicam o caminho para a verdade, pois Deus é o nosso companheiro enquanto caminhamos pelo mundo ainda um pouco mais. E aqueles que vêm para nos seguir reconhecerão o caminho, pois a luz que carregamos fica atrás de nós, embora também permaneça conosco à medida que caminhamos. O que recebemos é a nossa dádiva eterna para aqueles que nos seguem, para aqueles que foram antes de nós ou que ficaram algum tempo conosco. E Deus que nos ama a todos com amor igual, aquele no qual fomos criados, sorri para nós e nos oferece a felicidade que demos. Hoje não duvidaremos do seu amor por nós. Nem questionaremos a sua proteção e o seu cuidado. Nenhuma ansiedade sem significado pode vir para interferir na nossa fé e na nossa consciência da sua presença. Somos um com ele hoje em reconhecimento e lembrança. Nós o sentimos em nossos corações. Nossas mentes contêm os seus pensamentos, nossos olhos contemplam a sua beleza em tudo que olhamos. Hoje vemos apenas o que é amoroso e amável. Vemos isso nas aparências da dor e a dor dá lugar à paz. Vemos isso nos frenéticos, nos tristes e nos aflitos, nos solitários e nos medrosos que são restaurados à tranquilidade e à paz da mente na qual foram criados. É o que vemos nos moribundos e nos mortos também, restaurando-os à vida. Vemos tudo isso porque ouvimos primeiro, dentro de nós mesmos. Nenhum milagre jamais pode ser negado àqueles que sabem que são um com Deus. Nenhum dos seus pensamentos deixa de ter o poder de curar todas as formas de sofrimento em qualquer pessoa. Nos tempos que já passaram e nos tempos que ainda estão por vir, com a mesma facilidade com que curam aqueles que atualmente caminham ao seu lado. Os seus pensamentos são intemporais e estão à parte da distância e à parte do tempo. Nós nos unimos nessa consciência ao dizermos que somos um com Deus. Pois nessas palavras também estamos dizendo que estamos salvos e curados, e como consequência podemos salvar e curar. Aceitamos e agora queremos dar. A razão disso é que queremos conservar as dádivas que nosso Pai nos deu. Hoje queremos vivenciar a nós mesmos em unidade com Ele, para que o mundo possa compartilhar o nosso reconhecimento da realidade. Em nossa experiência, o mundo é libertado. Ao negarmos a nossa separação do nosso Pai, o mundo é curado, junto conosco. Que a paz esteja contigo hoje. Assegura a tua paz praticando a consciência de que és um com o teu Criador, assim como ele é um contigo. Em algum momento hoje, quando te parecer melhor, dedica meia hora ao pensamento de que és um com Deus. Essa é a nossa primeira tentativa de empreender um período prolongado de prática para o qual não damos regras nem palavras especiais para guiar a tua meditação. Confiaremos que hoje a voz de Deus falará assim como ele achar melhor, certo de que ele não falhará. Permanece com ele durante essa meia hora. Ele fará o resto. O teu benefício não será menor se acreditares que nada acontece. Podes não estar pronto para aceitar o que ganhaste no dia de hoje. Entretanto, em algum momento, em algum lugar, isso virá a ti e não deixarás de reconhecê-lo quando despontar, com certeza, na tua mente. Essa meia hora será emoldurada em ouro, e cada minuto será como um diamante cravado em volta do espelho que esse exercício te oferecerá. E nele verás a face de Cristo refletindo a tua. Talvez hoje, talvez amanhã, verás a tua própria transfiguração no vidro que essa santa meia hora te oferecerá para que contemples a ti mesmo. Quando estiveres pronto, o acharás lá dentro da tua mente, esperando para ser achado. Então, lembrarás o pensamento ao qual deste essa meia hora e estarás ciente, com gratidão, de que nunca o tempo foi melhor aproveitado. Talvez hoje, talvez amanhã, olharás para este vidro e entenderás que a luz sem pecado que vês pertence a ti, que a beleza que contemplas é a tua própria. Conta essa meia hora como uma dádiva tua para Deus, na certeza de que o que ele devolverá será um senso de amor que não podes entender. Uma alegria por demais profunda para a tua compreensão, uma vista por demais santa para que os olhos do corpo a vejam. Entretanto, podes ter certeza de que algum dia, talvez hoje, talvez amanhã, tu entenderás, compreenderás e verás. Adiciona outras joias à moldura dourada que enquadra o espelho que te é oferecido hoje, repetindo para ti mesmo a cada hora: que eu me lembre que sou um com Deus, em unidade com todos os meus irmãos e com o meu ser, na santidade e na paz que duram para sempre. Citação do dia. Tudo o que acontecer hoje é parte do plano de Deus. Tudo o que acontece é parte de um misterioso processo educacional para o qual eu sou atraída para situações que servem o meu aprendizado maior. Eu escolho em toda situação hoje ser a versão mais bonita de mim mesma, para que assim eu possa aprender através da alegria. Eu sou convidada a experimentar a vida de um nível mais alto. Ser forte onde eu tenho sido fraca, ser curada onde eu agi através das minhas feridas, dar amor onde eu o havia retido. Assim, que possa esse dia servir os propósitos de Deus em ação em minha vida. Querido Deus, eu me entrego a tudo o que acontecer hoje, cada encontro e cada ocorrência, para os seus propósitos em mim e nos outros. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Que a gente possa construir essa linda moldura dourada, cheia de brilhantes, cheia de joias preciosas, espelhando toda a nossa luz. Mil beijos. Até a próxima lição. Tchau, tchau.